25, ascendente de Cantão, serviço radar, 69.110 em Salvador. Deixa para o nível de voo 060, PNH1-04. Foi para lá 2:30, que está me chegando bom. Me chegando bom. Hotel, Rodrigo para o início de 006, em posse de João Pessoa. Colônia 225, desce para 4.100, altímetro 1.097. com tranquilidade nós temos controlando os fluxos passageiros com estabilidade. Thank you. Justiça para 2.3.4.2. Thank you.

Station.